alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer. R$1,99. Eita, amor vagabundo, vale só R$1,99, Ave Maria. Ô, gente, tô aí, tô chegando, pois é. A partir de agora, Maurício Fares. Eita, eu tô que tô com o nosso encontro, nosso programa, com muita alegria, com muita paz, com muito amor, felicidade no coração. E espero que você também esteja do mesmo jeitinho aí do outro lado. Então, pra você, ó, aquele abraço. E pra você, menina, você quer um beijinho? Quer? Ah, Maurício é beijoqueiro mesmo, não tem jeito não. Então lá vai, ó. Pronto. Eita, ó, gente, vamos fazer um programa bem alegre, bem pra cima, bem alto astral, tá legal? Nada de tristeza, não quero ver ninguém aí com essa cara jururu não, viu? Daqui um pouco também, eu vou te dizer qual é a carta de destaque de hoje. Ih, rapaz, e as músicas estão danadas. Aí, eu tava cantando aí no começo, logo essa música aí, Is My Love. Então que tal trazer ela pra você, hein? Você gosta dessa música? Então vamos lá, é bem alegrinha, não é? Asas Livres, Is My Love, roda menino. Mas o sucesso, só pras mulheres solteiras, que tá sofrendo do coração. Vem cantar comigo assim, ó. O meu amor era verdadeiro, o seu era pirata. O meu amor era ouro e o seu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o seu simplesmente um vira-lata. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. O meu amor era ouro e o seu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o seu simplesmente um vira-lata. Is my love, seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. É, a carta destaque de hoje, gente, é da mulher à espera de um grande amor. Essa aqui deve estar realmente numa carência de amor danado, né? Que ela está à espera de um grande amor. Vamos ver, de repente. É que nem todas as pessoas, viu? Nem todas as pessoas conseguem encontrar um grande amor. Mas o grande amor depende de uma série de fatores. é uma soma, é um somatório de fatores, né? Um somatório de valores. A gente não pensa, ah, só porque eu quero um grande amor que a gente vai conseguir. A gente tem que ter muita afinidade, tem que ter muita paciência, tem que ter muito carinho, tem que ter muita interação. Quer dizer, um amor de verdade, aquele grande amor, ele é feito por essa somatória toda de valores. Tudo aquilo que acrescenta a um, que um, alguma coisa de um acrescenta ao outro, então isso aí é que vai fazendo se tornar um grande amor. Uhum. Virei filósofo agora, hein? Só faltava essa, né? Bom, então daqui um pouco eu trago a carta aí da mulher à espera de um grande amor, tá bom? Tá legal? Então que tal agora curtir mais uma, hein? Sabe quem é agora? The Beatles! Yesterday, all my troubles seem so far away. Roda lá, menino, roda. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho antes de tentar fazer alguma coisa. Isso é um erro muito grande. Só porque uma decisão é difícil, desagradável ou assustadora, não há razão para que não seja feita. Se for correto, né? Se essa decisão for correta, a gente tem que tentar, né? Não há razão para que não se tente, para que não seja feita. Por mais feia, mais desagradável, assustadora, a gente tem que tentar fazer, porque se não tentar, você nunca sabe se vai realmente conseguir completar, se vai dar certo ou não, não é? Olha uma dobradinha agora, do Duque Dalvan, Rei do Gado, depois Chitãozinho e Chororó, Caboclo na Cidade. Legal, vamos lá, roda, menino. No bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanha corria rodo no alto meio da grampinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra rebater a friagem. Thank you.

meu dinheiro. Que saudade da Palhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. Há uma frase atribuída aqui ao Charles Chaplin: chega um momento em sua vida que você sabe quem é imprescindível para você, quem nunca foi, quem não é mais e sempre, quem não é mais e quem sempre será. É, isso é mesmo. É porque às vezes a gente está rodeado de pessoas, gente para todo lado, né? Aí você, são pessoas que às vezes não acrescentam nada, que não te traz nada, que só fazem mesmo estar ao teu lado, às vezes desfrutando do teu prestígio, do teu carinho, mas não te dá nada em troca. Então vai chegar um certo momento que aí você vai saber, bom, essa pessoa aqui é importante para mim. Aí você vai olhar aquela outra e falar, não, aquele ali nem tanto. Ou aquela outra, ó, essa aqui sempre vai ser, sempre vai ser, vai ser, sempre foi, sempre será importante para mim. É isso assim mesmo, a vida é isso. Já naquela época, Charles Chaplin já tinha essas tiradas, esse tipo de pensamentos é realmente muito, muito positivos, né? Positivo também é João Viola cantar: quanto mais o tempo passa, é por você que canto, João Viola, roda lá, menino. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto, quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, que canto. É por você que canto. É por você que canto. É por você. Programa Maurício Fares. voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, tem aqui uma frase de um amigo locutor, uma frase numa postagem que ele fez aí falando sobre amizade, a verdadeira amizade. E é uma coisa interessante, que muitas vezes a gente acha que não pode existir amizade verdadeira entre duas pessoas iguais, quer dizer, entre pessoas do mesmo sexo. Então isso aí é uma grande bobagem. Veja só o texto. Há quem diga que verdadeiros amigos não existem. Há quem diga que tudo sempre acontece sem que percebamos. Há quem diga que o amor de amigo não é verdadeiro, que é algo passageiro. Há quem diga que para ser amigo precisa ser igual em tudo. Amigos são especiais e verdadeiros amigos existem. Amigos são como família da gente. Quando percebemos, já estamos juntos. Amigos são como uma parte da nossa vida que permanecerá para sempre. Amigos são assim. Quanto maior a distância entre eles, mais o amor cresce. Aquele amor que dá uma saudade, nos fazendo até quase chorar. Amigos são assim. Não precisam ser iguais em tudo. Mas o que realmente une esses grandes amigos são as grandes diferenças que existem entre eles. Por fim, amigos são fiéis até o fim. E o fim, quando será? Isso aí só Deus sabe, né? Interessante, muito interessante. É porque o amor verdadeiro entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas iguais existe sim. Por que que não? Por que que só pode existir amizade verdadeira entre pessoas de sexos diferentes? Isso aí é uma grande bobagem, que o amor, ele quando... O amor, na verdade, ele se expressa nos pequenos gestos, nos pequenos momentos que a gente convive, o amor se manifesta. Agora você vai falar, mas esse amor é carnal? Não. É um amor espiritual. Entenda bem, o amor físico é uma coisa. O amor espiritual é outra coisa. É aquele sentimento que une as pessoas, independente de ter um relacionamento ou não. Isso aí sempre é bom a gente frisar e lembrar desse detalhe, né? Rapaz, vamos trazer uma música? Vamos? Agora é Whitney Houston, saudosa Whitney Houston. I Will Always Love You é o tema do filme O Guarda-Costa. Roda, menino, roda, roda. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And thank you.

Não sei se foi de propósito que deixou ali guardada uma saia longa, amarrotada, com vestígios de prazer. Como é difícil para mim ficar lembrando. Parece ontem que a vi tirando. A diferença é que está tão fria. Como eu, com o tempo se desgasta, sentimos a mesma falta de quem sempre nos aquecia. Hoje é data de aniversário, que estamos solitários, tanto a saia como eu. Comprei pra ela um cabide louco e pra mim uma noite de fogo. Foi o presente que ela me deu. Comprei pra ela um cabide novo e pra mim uma noite de fogo. Foi o presente que ela me deu. É difícil para mim ficar lembrando. Parece ontem que a vi tirando. A diferença é que está tão fria. Como eu, com o tempo se desgasta, sentimos a mesma falta de quem sempre nos aquecia. Hoje é data de aniversário, que estamos solitários, dando a saia como eu. Comprei pra ela um cabide novo e pra mim uma noite de fogo. Foi o presente que ela me deu. Comprei pra ela um cabide novo e pra mim uma noite de fogo. Foi o presente que ela me deu. Ai, ai, ai, ai, chegou a hora. Chegou a hora. Se aproxime mais do rádio, chega mais perto aí do computador, aumenta o volume. É, porque a partir de agora, vamos, solta a vinheta aí, menino. É a hora da nossa carta destaque. Solta a vinhetinha. E agora, a carta destaque do ouvinte. A minha carta de destaque de hoje é a carta da mulher à espera de um grande amor. Veja só o que ela escreveu aqui para mim. Olá, meu grande ídolo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, menina. Maurício, eu sou uma mulher de 26 anos e posso dizer que não tenho sorte no amor. Olha, sabe o que é, Maurício? Eu sou muito tímida e fico muitas vezes sem saber o que fazer quando estou ao lado de um homem. Até na hora do sexo, eu sou muito tímida e fico estática. Daí os homens falam que eu sou uma mulher fria e que não tenho sensação e que nem dou prazer. E isso me deixa muito triste, Maurício, porque na verdade, eu quando não estou ao lado de ninguém, me sinto como um vulcão. Eu tenho um tesão enorme dentro de mim e com pouca coisa eu atinjo o orgasmo. Somente quando eu estou ao lado de um homem é que fico assim. Eu até sinto prazer em ser acariciada, mas eu é que não consigo retribuir e logo o homem para de fazer carinhos e se aborrece comigo. Eu já tentei mudar, Maurício, mas sinceramente não consigo. Agora mesmo, pra você ter uma ideia, tem um rapaz com quem eu estou namorando, já tem 4 meses. Ele é muito carinhoso comigo e com ele eu tenho conseguido me soltar um pouco mais. Só que ele quer mais do que eu estou pronta para dar. E aí começa a discussão entre nós. Ele quer que eu faça sexo oral com ele, só que eu não gosto disso, Maurício. Ele é um homem limpo e asseado, mas eu fico com nojo. Ele também já fez comigo, só que disse que agora só volta a fazer quando eu fizer com ele, sem esse nojo todo que eu tenho. Maurício, tem noite que estou em casa e fico tão excitada que fico louca de vontade de fazer amor. Me abraço ao travesseiro e logo me vem à cabeça a imagem desse rapaz. Já por 2 vezes eu liguei para ele nesses momentos e então ele me disse coisas tão gostosas no telefone que eu me senti realizada. Eu gostaria de fazer isso mais vezes, mas fico com medo de que ele não goste de eu ficar ligando para ele, para isso. Então me recolho na solidão e faço o amor em pensamento. Olha, eu acho que estou ficando louca, Maurício. O que você acha que eu devo fazer? Devo consultar um psiquiatra? Ou eu devo tentar me soltar mais e fazer os cursos do homem assim como ele quer? Por favor, me dê uma orientação. Agradece a sua amiga ouvinte, a mulher à espera de um grande amor. Olha, menino, dizer que você esteja ficando louca não é por aí, não. Não, não é esse o caminho, não. É que tem gente que tem tanto libido em alta, ou, tá, vou falar a palavra mais comum mesmo, né? Tem tanto tesão que é difícil controlar a sensação e a vontade de fazer amor. No seu caso, parece que você se realiza mais de forma solitária. E quando fica perto de algum homem, você fica inibido e não sente a vontade, não é? Menina, o que acontece entre um homem e uma mulher, entre quatro paredes, tudo é válido, desde que seja de pleno consentimento e vontade dos dois, né? Eu acredito que você tenha se decepcionado com algum namorado que teve e isso criou um bloqueio na sua cabeça, viu? É, isso acaba criando um bloqueio, porque quando a gente se decepciona com alguém, aí vira um negócio terrível. Agora, então, eu acredito que no seu caso, como com esse rapaz você consegue estar um pouco mais, é só uma questão de você forçar um pouco mais a barra e procurar se lembrar que entre quatro paredes, como eu disse, tudo é possível e tudo é válido. Carinho, seja da forma que for, é bom. Se você consegue se soltar um pouco mais com esse rapaz, é mais que evidente que está faltando apenas encontrar a pessoa certa para despertar dentro de você esse vulcão que está latente, né? Prestes a entrar em erupção. Aí você me pergunta se deve procurar um psiquiatra. Ó, aí já é uma questão muito particular e só quem deve decidir é você. Mas eu posso te dizer o seguinte: eu particularmente acredito muito mais que se aparecer alguém muito especial na sua vida, você acaba largando esses medos todos de lado e se entrega de corpo e alma a esse alguém. Mas é claro que uma ajuda psiquiátrica também não é um fato que se deva descartar. Acredito mais que uma ajuda psicológica seja mais indicada do que psiquiatra, né? Porque no seu caso, um bom psicólogo logo descobre a causa desse seu medo e ressentimento com os homens na hora do amor e vai te ajudar bastante a superar. Então, ao invés de procurar um psiquiatra, procure um psicólogo. E se ele indicar um psiquiatra, bom, aí é outra coisa. Mas eu acredito que seu caso com o psicólogo será resolvido com pouquíssimas sessões. É, com pouca coisa, você está aí soltando esse vulcão que está dentro de você, tá? E aí você, quando chegar perto de algum homem, você já vai chegar e falar: vem cá, rapaz, vem cá que você vai ver o que é bom pra tosse. Mas eu não estou falando sem brincando, viu? Mas também não precisa ser desse jeito, não, viu? É, você deixa pra fazer as coisas só na hora que estiver entre quatro paredes, tá? Bom, menina? Fica com Deus, viu? Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no seu coração. E não fica desesperada não, que você não tá ficando louca não. Você pode estar ficando louca de vontade, mas louca de pirar da cabeça, não. Isso aí também pode deixar, que isso aí é uma coisa que você vai resolver ligeirinho, se for a coisa com um tratamento psicológico, viu? Olha aí, já você falou você colocou uma parte aqui da carta que eu achei interessante, né? Que você já por duas vezes ligou para ele, né, nesses momentos de tesão maluco que você sente, e se abraçando ao travesseiro, e chegou ao orgasmo, não é? Mas você fica com medo de ligar novamente. Então, essa música aqui, ela mais ou menos alguma coisinha fala aí a respeito dessa frase que você colocou aqui. Alan e Aladim cantam: liguei pra dizer que te amo. Então, roda lá, menino! Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir. E eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiverei em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode seres como nós viver assim? É louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, e mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, suas mãos a me afagar, vivendo a paz deste amor. Eita, senhor! Ô, senhor, acabou. É, acabou, rapaz. Tá na hora de ir embora. Ah, que peninha. Mas tem nada não. A gente se encontra no próximo programa com aquela alegria de sempre, com aquele mesmo carinho. Você vai ficar aí curtindo, né, um pouquinho mais a programação da Rádio Local, ou curtindo aí através do computador. E eu só tenho a te desejar tudo de bom, muitas felicidades. Que Papai do Céu, né, que Deus e Nossa Senhora Aparecida esteja sempre do seu lado, te abençoando, protegendo, dando saúde, paz e amor. Menina, beijão, meu amigo, aquele abraço. Então, tchau, gente! Tchau! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!